Ele ficou realmente, todo mundo pensando, ele ficou isolado aqui em São Luís, passando muito mal, foi levado para Goiânia de ambulância, muito ruim, fez os exames, só que o médico saiu o resultado dos exames dele agora. Hoje, parece ou ontem, não sei, que a Lia ficou aqui. E graças a Deus é dengue hemorrágica. Não era o coronavírus, não. Graças a Deus, mas ele tá lá em Goiânia, internado, tá? Não é não, corona não, é dengue hemorrágica que ele deu. Postando fotos antigas, implora por curtidores. Deixe de stories. Me apagou do zap zap, me tirou dos seguidores. Deixe de stories. Postando fotos antigas, implora por curtidores.